Quem conhece sabe, hein? De cá quem fala é Genesis. Mesa. Ó, DJ Migo nos bagatinhos. Vem comigo assim, ó. Vem comigo aí, ó. Ó. Pra quem fala é Genesis. Vai. Aí. Vou aqui. Se desapegando do mundo, se desligando dos sistemas daqui. Estamos aqui, Genesis. A banca é forte, e aí? Sempre assim, progredir na palavra e na oração. Descobri que curtir no mundão é mó perdição. Meu irmão, sou cristão. Peço a Deus em oração, a unção de montão pra compartilhar no som. Tudo bom, quando o cão está debaixo do meu pé. Assim que é, tô na fé, tipo a Arca de Noé. Quem quiser, segue até. O final por Deus não é um qualquer. Que ilude o Zé Mané. Na base do axé, com mulher rebolando de corpo de fora. O amor de agora, e o corpo e a alma explora. Não é pra ser da hora, o som é pra te fazer da bola. Para um estudo não da escola, pois com o tempo vai embora. Como a senhora, que nome dela pede esmola. Pra cheirar cola, pra se pá, só uma roupa. Da moda que se acomoda, entrega o que sobra, se joga. Seja sincero, não força com o que não te convém. Se não convém, não tá bem. Não diga amém. Nova Jerusalém, pro onde caminho tem. E quem largar também vem. Porque sempre aqui tem. Espaço sempre tem. Não pra quem não tem um item. Tem que ser 100% certificado. Dessa palavra significa ser separado do pecado, de tudo que há de errado. Será talado com esse fato, sangue do calvário. Vou te chamar de otário, vamos dizer de ti. Mas e daí? Sendo assim você vai ser feliz. Olhe pra quem te diz, esqueça a cicatriz. Diz aí, ó, busca paz. Diga quem fala é Genesis. DJ Mico, nos toca disco. Diga quem fala é Genesis. Só nas palmas aí, ó. Diga quem fala é Genesis. Dica que fala é Genesis. É Demilson. Eu te amo, tu me ama, nós amamos e vamos amar. O amor tipo A, não só pra contrariar. Tipo A de popular, não tô falando de beijar. Pra cantar que sou feliz e que sem você não dá. A parada é diferente, eu quero te fazer viver lá. No seu caixão cantar um hino de alegria. Sabendo que aceitou a Jesus Cristo, um dia aqui. Viveu sua vida esperando a eternidade. Não disse que é bobagem, a Bíblia é a verdade. Adorando o craque do time do Brasil. Não se acomodou com o sistema errado que viu. Eu tentei ser sutil, só que às vezes não dá. Desculpe se eu ferir seus sentimentos e vá. A vida aqui é má, só que o Senhor te diz. Olhe pra quem te diz, esqueça a cicatriz. Quem sabe diz, hein? Busca paz, diga quem fala é Genesis. Na humildade, pá. Diga quem fala é Genesis. Diga quem fala é Genesis. Na humildade, pá. Diga quem fala é Genesis. Genesis. Eu peço pra Deus perdoar os pecadores daqui. O homicida, prostituto, pregador que mente. Consciente ou inconsciente. Crente que peca e julga o descrente. Eu o tô ciente, não sou menos inteligente que aquela gente que quer o petróleo do Oriente. Você entende? Do escritório ou do patente. A gente sente que o sol tá cada vez mais quente. Você entende? O fim tá perto e de repente vai ser pra sempre. Céu, glória ou fogo ardente. Só pare e pense. Será que é bom viver doente? Você não vence o mundo? O mundo te vence. Você entende? A bala é feita para os dentes que apodrece. Você banguela ri contente. Mesmo que tente, você não pense a mina quente. Seu corpo e sua mente seduz como a serpente. Só fica sorridente se seu dinheiro rende. No emprego de servente ou do vice-presidente. Escravo dos clientes, só se for competente. Depois de muito patente, desce pela frente. Ausento para restantes, idoso, deficiente. Ausente essas pessoas, uso livremente. Coerente, sempre inteligente, sente. De cá quem fala é Genesis. Diga quem fala é Genesis. Na humildade, pá. Diga quem fala é Genesis. Diga quem fala é Genesis. Na humildade, pá. Diga quem fala é Genesis.